Eu sei que ela não tá aí, porque se ela tivesse, você tava falando baixinho, com seu novo celular no ouvido, se escondendo pra falar comigo. Será que eu vou, será que eu vi? Não posso passar um perfume, nem um batom pra ele borrar. Depois do amor tem que dar uma geral, pra ela não saber que eu estive por lá. Embaixo do chuveiro, cê lava o meu suor. E esquece que na cama, fala que eu sou bem melhor que ela. Então por que você passa um tempinho comigo e o resto da vida com ela? Embaixo do chuveiro, cê lava o meu suor. Pressionando o celular do ouvido, se escondendo pra falar comigo. Será que eu vou, será que eu fico? Não posso passar o perfume, nem um batom pra ele borrar. Depois do amor tem que dar uma geral, pra ela não saber que eu estive por lá. Embaixo do chuveiro,